andrecedesmoral.com.br. Faz um sucesso! Bebê, eu descobri que você quer euzinho todinho pra ti. Mas calma aí, que não é bem assim. Mostra que sabe fazer, joga aí que eu quero ver. Aproveita, você tem 15 segundos pra me convencer. Arregaça vai, arregaça vai. E arregaça vai jogando pro papai. Arregaça vai, arregaça vai. Vai jogando logo pro papai. Arregaça, arregaça. Ou vai jogando logo pro papai. Arregaça, arregaça. Arregaça vai. Vai pipa. Bebê, eu descobri que você quer euzinho todinho pra ti. Mas calma aí que não quer bem assim. Mostra que sabe fazer, joga aí que eu quero ver. Aproveita, você tem 15 segundos pra me convencer. Arregaça vai, arregaça vai. E arregaça vai jogando desse jeito. Arregaça vai, arregaça vai. Sim. E arregaça vai jogando pro papai. Galera de Salvador que tá na live do pai, representa Salvador, minha Bahia. Arregaça vai, arregaça. Vai jogando logo. Aproveita. Você tem 15 segundos pra me comer. Arregaça vai, arregaça vai. Porto Seguro, saudade. Arregaça vai, sim. Vai, vai jogando logo pro papai. Arregaça, arregaça. E vai jogando.